gemidos que palavras não podem explicar. Leva, ó Pai, as minhas intercessões, quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações. Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir Tua presença, o meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero o Seu poder. Ei, ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás nesse ser. Eu sou eterno dependente, eu sou ser humano e ainda sou carente. Estou de novo aqui e quero o Seu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos veem, sinal que Tu estás neste lugar. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que